Prossiga. Uno 333, autorizado Congonhas, livre voo 360, decola 10, primeira curva direita, precisa saída da El, Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Alfa Zulu no meia, até Bravo Alfa Zulu, após via rota do plano de voo. 5460 no transponder e o controle opera em 119.8. Autorizado nível 360 até São Paulo. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda, após Brilho. Intercepta para o Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, conforme o plano. 5460 transponder e o controle 1198, gol 1333. Correto, 02 o portal, após quando pronto, pressionamento pushback. Gente, 1333, obrigado. Vamos para o táxi, dona minha 0210, Fernando Salvador, temos 150 agora. 150, alternativo Salvador, confirme por gentileza a autonomia. Certamente, 0210. Gente, Gol 924, boa tarde, bom voo, táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, quando pronto, chama a torre em 1 no 8 decimal 95. Corrigindo, 10895 a torre e o altímetro agora 1010. Gente, autorizado, táxi de Apátio, Índia, quando pronto, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste 10, grato, uma ótima tarde, até mais. Cara, já 19, decolou os 32, transfere com controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Boa tarde, Stan 3192, destapado nível 050, autorizado chegada a Mari. 050, Stan 3192. Oceanamel 315, chame Recife 1251 e alterne 1339. 1251, 1339, 5635, bom trabalho. Boa tarde, Carajá 19. Boa tarde, Carajá 19. Contato radar, se botar o nível 250, sai da PUCA. 250, PUCA, Carajá. Salvador, gol 1924, aproximando o ponto de espera da 10 e pronto. Boa tarde, pista 10, alinhar e manter. Beleza, alinhar e manter, pista 10, gol 1924. Carajá 19, da presente, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Carajá. Transformador 3196, 3192. Prossiga, 3192. Poderia voar em da presente. Autorizado. Direto a 3192. tarde, voo 1648, autorizado a chegar da Mari, boa tarde, voo 1648, autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 070. 070 na chegada da Mari, voo 1648. Voo 924, vento 90 graus, 15 nós, decolagem atrasada. Autorizou decolagem, pista na 0, voo 924. Solo Salvador, muito boa tarde, é o 35486, centro da Romeu. Fredão, qual era a nave, chamou? É o 35486. 5486, para Lençóis, 200, copiando. Confirmo. 48, reduza para 2509, segue como número 3 na aproximação. 2509, voo 1649. E após direto, o transponder é o 5442, controle em 119.8, corteja. 2200, decolando da 10 com curva esquerda, saída bom, após bomba direto, 5442, transponder, controle de saída 19833. Correto, trip 5486, chama para o acionamento na parte 3. Camarada, comando. Estabilidade. 240, plano Yankee para Jacarepaguá, confirma. Ok, o Papai Meu Golfo Bravo Yankee está autorizado para Jacarepaguá, inicialmente nível 240. A rota é Golfo 677 até Vitória, após direto à posição Mimir. Após direto, Papate Alex Ray, após visual para o destino. Decola da cabeceira 17 com curva direita, subida da El, após Leda e Ilhéus para interceptar a Golf 677. O transponder é o 5407, o controle em 119.8, contexto. 924, boa tarde, contato radar, vou para o nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA, gol 924, boa. Bravo Índia, correto, confirmando para o parte da Bata, qual é o problema? Dois no POB, entendido, meia dúzia de autonomia. Para o acionamento, táxi e decolagem, chama na torre em 1895, o altímetro é 1010. E até o bom dia, Golfo Bravo Índia. Golf Brasil Índia, chame para o táxi, boa tarde. Gol 9036, desça para 3000 pés, QNH 10, 10. 10, 10 para 3000 pés, Gol 9036. Tá, 142 autorizado, puxo no 4, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 0? Autorizado, chama o táxi, 0142. Tá livre da restrição em TAP pro voo 9036? Livre. Obrigado, voo 9036. Gol no 648, desça para 4000 pés, QNH no 010, redução para 2109. Desça para 4000, 1010, 210, 210, gol no 648. Puxa, salamento, posição 2. Aguarde, ok? Será o número 2 no setor, eu tenho uma expectativa de 5 minutos. Após o táxi do Avianca, será autorizado seu puxo, gol 333. Sim, aguardando a nossa escolta 333. Golfe Bravo Índia, reporte no ponto de espera da ABAT. Gol no 924, 74 Recife, 12545 Alterne, 1268. 2545, 1285 graus, boa. O Golfo Bravo Índia autorizado a ingressar no 7, já passei alinhado e pronto. Confirme, 2895. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 3-1-9-2, não, boa. Gol 9036, desce para 2000 pés, autorizado sinal MS, porte estabilizado. 2000 e porte estabilizado, gol 9036. Gol no 648, redução para 1909, segue tráfego a 7. 190 mais, segue o tráfego a 97 minutos, eu vou no 648. E após direto para barreiras, o transponder é o 5411, controle em 119, decimal 8. Da 3192, no externo, baixado e travado. São 3192, boa tarde, o tráfego já avistado, constante aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 010. Aguardando, está 3192. Portão 392, informa o tráfego à sua direita, um Bravo Eco 20 decolou da 17, não irá interferir na sua aproximação. O vento 100 graus, 14 nós, livre pouso 10. Vente, tráfego, 3192, livre pouso 10. Golf Bravo Índia decolado aos 45, chame agora o controle em 119, decimal 8, um bom voo. 119,8, boa tarde. termômetro, que é melhor. Então, pode, por gentileza, trocar para subida Momo, após direto Arbor e após direto ao destino, ok? Eu negociei aqui com o controle. Sol Azul 9150, frente da Romeu, Campinas no 400. Foi direto da El. Direto da El, 240, vamos para muito. Zero para Campinas. Gente, mas é uma saída prevista, Zé? É da El Lida Bridge, só confirmando, é o 9150 da Azul ou é o 4065? 9150. Ok, gente, aguarde, subida da El Lida após Bridge. Obrigado. Salvador, China 6142 para o táxi, COB 156, 3 horas e 30 Natal. Livre à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895, tenha um bom dia, ou chame a 142. Livre 1895 no ponto de espera, chame a 142, bom dia, bom trabalho. Uno 333, coordenei com a equipe do solo, após o Airbus da Avianca taxiar a sua cauda, está autorizado o push, chame para o táxi. Salvador, Airbus autorizado o push, acionamento, Uno 333. O Salvador de Trip 5447. Prossiga, Trip 5447. Confirmando apenas a posição na sua autorização após Momo, qual seria? É Lapa. Momo, após Lapa e após direto, ok? Ok, via Lapa, tá ok. Bom dia, Xenem, 142 ponto espera, pronto. Xenem, 6142, mantenha o ponto espera. Mantenha. Azul 4, perdão, 9150, na escuta para 4. Pronto, cópia. Azul 9150, está autorizado para Campinas, nível de voo 380. Pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto a posição Trive, Uplide e Mugope. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é o 5446 e o controle em 119.8, Cotege. Gente, autorizado... Autorizado 380 Campinas, decolando 10, curvando à direita no perfil da Eule da Bridge, Uppers Luna 0 Aerovia até Belo Horizonte, após o Fidmo no Mugope, 5446 o transponder e o controle 1984-9150. Só confirmando, é Uppers Luna 16 até Belo Horizonte, após Trive, Uplide e Mugope, ok? Ah, gente, o Uppers Luna 6, Belo Horizonte, Trive e o Uplide Mugope, ok, Azul 9150. 9150, correto, chama para o acionamento. Chama aí. Nova Salvador, tá 3192, segurança aqui. Tá 3192, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette. Boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette, 3192. 36, estabilizado no X-Ray. O 9036, tráfego avistado, check-in de pouso no 0, vento 090 graus e no 3-9. Avisado pouso no 10, gol 9036. Chame torre, 1895. 1895, gol 1648. Puxa, né, 1942, com autorizado, decola de imediato. Afirmativo. Gente, após o pouso do bonde da Gol, ali mantém cabeceira 1-0, aguardar autorização para decolagem. Após o Gol, utilizando ali mantém, o 6-1-4-3. Torre Salvador, o Gol 1-6-4-8, há 2 milhas para o externo, bem baixo travado. O 1-6-4-8, continua a aproximação, o segundo para pouso, o ajuste 1-0, 1-0. Temos um Airbus da Avianca para a rolagem da pista 1-0. Ave a Juliette para o portão 4, pois o Gol taxiar no setor, ok? Gente, graças a Deus, Juliette, portão 4 após o início do táxi do Gol. Solo Salvador, Gol 1333, para o táxi 96 Bosa, autonomia 0416, Altair Nova Leão. 416 Galeão e 96 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895. Tenha uma boa tarde. Direita, ponto de espera da 10-1895. Obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, 9036, boa tarde. O 9036, boa tarde, táxi na Alfa e Juliette para o portão 1111. Alfa e Juliette para o 9036. Rotatória, Golfo Juliette. Autorizado. Rotatória, Juliette. Golfo Bravo Índio, da presente, foi direto e Leão. Direto e Leão, Golfo Bravo, obrigado. 3-3, ponto de espera da 1-0, pronto. Bom, 1-3-3, visual com o bonde da companhia na curta da 1-0. Afirma. Após o pouso da mesma linha, tem cabeceira. 1-3-7 em final, linha mantém 1-0, agora 1-3-3-3. Tem que manter as condições visuais, QNH1-0-1-0, reporte rotatória visual com campo. Visual com campo, Roberto Cabral. O 1648, vento 090 graus, e 1690, livre pouso 1-0. Foi direto rotatório, reporte na quantidade de descida. Mas exatamente. Chané 6142, decolado aos 53, chama agora o controle 119.8. 198, bom dia, bom trabalho. Boa. 6142. Oi, Chané 6142, boa tarde, contato radar, vá para o nível 350, saída Fuca. Fuca, 350, subindo, Chané 6142. Você vai dar visão pro campo, já. Romeu, Oscar Bravo, boa tarde, o ajuste na 090, vento 090 graus, 169, reporte final de 3.017. Cara, vai com o setor até a intenção de pouso, parte 3. Ciente, reporte no setor norte da torre, para o cruzamento da pista na 028. Bravo. Prossiga, 5447. Copiei, Salvador 48510, tá livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre em 1895, e o altímetro no 010, tenha uma boa tarde, 35447. Falou 35486, parte 3 para pushback e acionamento. Novembro, desça para 1510, que negou no 010. Banho no 2-1-9. 2-1-9. 35486, está autorizado o posicionamento no parte 3, chama para o táxi. O altímetro no 0-0. Chamará. Salvador, boa tarde, gol no 648. Oi, Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, boa tarde. Vitor Índia Juliette, boa tarde, o ajuste na 010, vento 090 graus, 15 nós. Reporte final da 17. Reporte final da 17, autorizo cortar na presente? Autorizo, só reporte visual com o Robson 44, helicóptero se aproximando com destino ao PAD 3. Gente, reportará visual, cortando Vitor Índia Juliette. No 33, o vento 090 graus, 149, livre decolagem 1-0. Livre decolagem pistão 1-0, bola 3-3-3. Bravo, Dr. Norte, 14. O Romeu Oscar Bravo, autorizado o cruzamento da pista 1028, as aeronaves estão rolagem na pista. Até as aeronaves também estão taxiando. E reportando controlado no PAT 3, o ajuste 1010, vento 090 graus e no 49. Então, estou informando aqui que tem o trip no PAT 3 que está iniciando o pushback. Sim, vai ficar atento, vai chamar no solo controlado, Romeu Oscar Bravo. O Rob evita o sobrevoo sobre a base aérea de Salvador. Bravo. Torres Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde. Hoje estou no 010, vento 090 graus, 13 nós. É o segundo para pouso para vistar 17. Reporte final de 3 milhas. Porta ali na final de 3 milhas da 17, Vitor Mike Quebec. O 1-3 decolado aos 5-7, chama agora o controle 1-9-8. 1-9-8, 1-3-3-3. Essa parte estabilizada. 2000 pés, 1-0-1-0. Reportaremos estabilizar no X-Ray, o TAN 3-1-1-5-4. Controle Salvador, boa tarde, 1-3-3-3, passa 2200 pés. Boa tarde, Goma 333, contato radar, para o nível 360, vou direto Leda. Direto Leda até o 360, Goma 333. Trip 447, anima, tem cabeceira 10. Vento em Juliette, livre pouso 17, o vento 090 graus, 149. Pouso 17, Vitor de Ajuda. Trip 5447, autorizado a linha de manter cabeceira 10. O Romeu Oscar Bravo confirma o solo controlado? Sente no solo 58, livre corte. O trip 5447, vento 100 graus, 149, livre decolagem 10. Solo 3546 está acionado para o táxi, estamos com 58 a bordo, 4 horas e 15, Salvador, Alberto. 58, 415 e Salvador, está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1010, tem um bom voo e uma boa tarde, 354 bem. Pátio 1, Índia e Alfa, pode ver. O CNM é 1142, está no centro Recife, 12545, alterne 12685. Recife 2545, alterna 2685. Obrigado, o 642. O Vitor Mike